mundo do rádio não para. A nova era do rádio. Está entrando no ar a partir de agora. Caldeirão Musical. A casa dos grandes sucessos. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Estamos chegando na área, hein? Bora lá então, mais uma super edição do seu Caldeirão Musical no seu final de semana. Eu sou o Danilo Reis, durante duas horas vou estar aqui fazendo companhia com você aqui na sua rádio. Bora lá então, começar com esse super som da Turma do Pagode. Deixem off, aumente o volume do seu rádio para curtir as melhores do seu final de semana. Você tem o Caldeirão Musical. E o Caldeirão Musical tem você. Acho que escondidinho é mais gostoso. Não sei você, mas se liga aí. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pele, um lance criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de pele, um lance criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você. Vamos lá, aquele beijo, deixa em off. Aquele toque, deixa. Aquela sensação, aquela atração. Eu e você é tudo. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de fera, mas criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de breve, uma coisa louca, aquela coisa boa. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em off, aquele beijo, deixa em off. Aquele toque, deixa em off. Aquela sensação, aquela atração. Eu e você é tudo off. Off nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em off. Yeah. Eu sei que não precisamos esconder, mas eu confesso que em off é muito melhor. Portanto, deixa em off. Totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. You already know what it is. Salento, salento, salento. Go and do it for me. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay, nay. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay, ooh, okay, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, you do, watch me, watch me, you do, okay. Bora olhar pra ela, ela sabe quebrar, dançando sabe te fazer virar, deixa louco só, olhando não, vejo mais ninguém, no baile além dela que me deixa assim, tão bem, bem, bem. Na moral, preciso da ideia pra ela. Ela tem que me querer. Na ideia dela, é tipo história de novela. Sabe quando é bom? Tipo a mina que cê olha e já escreve o som, som, som. E ela faz assim: bop, bop, bop, bop, bop, bop. Te faz mexer, te faz dançar, enlouquecer, yeah, te faz quebrar. Te faz mexer, te faz dançar, enlouquecer, yeah, te faz quebrar. Vem assim, assim, vem assim, assim, vem assim, assim, vem. Músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar. Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor. Eu te disse que te amava e pedi sua mão. Mesmo suspeitando que você diria não. Não me importei, me dediquei de coração. Caldeirão Musical. Hoje me sinto tão bem. Quem disse que é impossível ser feliz com o que tem? Se você quiser, corre atrás, porque o tempo não volta mais. Vamos brindar a vida, o tempo não vai parar. Sonhar é muito bom, então levanta, sai da cama e se adianta. Recebe o sol que vai nascer e aquecer a sua esperança. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Segue adiante o ensinamento, o pensamento racional do povo. Não perca o foco, sou porta-voz da nova geração. Trago no sangue esse Brasil de miscigenação. Eu prego amor independente de religião, fazendo música que cure, anima o coração. Você aí contando com a sorte, não faz por onde, a vida vai dar um sacode. Vamos brindar a vida com a mão pra cima e agradecer por toda a vibe positiva. Eu me sinto tão bem. Quem disse que é impossível ser feliz com o que tem? Se você quiser, corre atrás, porque o tempo não volta mais. Vamos brindar a vida, o tempo não vai parar. Sonhar é muito. Pego uma tonelada da minha positividade, faço o impossível com pequenos gestos se tornar verdade. Um sorriso mais puro, um olhar mais seguro, daqui do alto vendo o mar, pensando no futuro. Na selva com leões, enfrentando dragões, oportunistas ao redor roubando criações. Falso moralista forçando uma moral, se incomodou, então reflete porque é proposital. Você aí contando com a sorte, não faz por onde, a vida vai dar um sacode. Vamos brindar a vida com a mão pra cima e agradecer por toda a vibe positiva. Eu me sinto tão bem. Quem disse que é impossível ser feliz com o que tem? Se você quiser, corre atrás, porque o tempo não volta mais. Vamos brindar a vida, o tempo não vai parar. Sonhar é muito. Impossível ser feliz com o que tem. Se você quiser, corre atrás, porque o tempo não volta mais. Vamos brindar a vida, o tempo não vai parar. Sonhar é Caldeirão Musical, rolando somente as melhores. Som do Mika, Me Sinto Tão Bem. Zé Felipe e Ludmilla, Não Me Toca. Taliento, com a participação do MC Gui, Watch Me. E começamos aí com o Turma do Pagode, Deixa em Off. Daqui a pouco trago muito mais som pra você que está ligado aqui no Caldeirão. Não saia do Caldeirão! Já, já, tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Tô de volta aqui, a sua rádio. Bora lá então curtir o som da Anitta aqui no Caldeirão? Essa mina é louca, aumente o volume do seu rádio. Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. A gente sabe viver, conviver, tanto prazer, anoitecer, amanhecer, eu e você, eu e você. E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha Cinderela. Vê que os vielas fazem sua passarela. Vagabundo pira com a mina na favela. É ela que te ensina certinho, faz tudinho, bem devagarinho. Pede gostosinho, vem cá meu pretinho. Desse jeito cê me deixa louquinho. Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. É que eu fui eleita, a louca perfeita, que tem a receita de ser feita com confeito, que é feito com o coração. Tem tudo que eu mesmo, não importa o que seja, na batalha, na corrida. doideira e música sertaneja. Quando dança e me beija, sinto que ela me deseja mais e mais. Vejo louca desse jeito, é muito mais do que mereço. A vida é ela que quem faz. A gente sabe viver, conviver. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. Essa menina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. De músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Me diz o que você quer de mim. Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Eu mudo de zaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ouça meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpe desse jeito, assim não dá. Pra amar, pra amar, pra amar. Assim, você quer de mim. Fala que tá sentindo saudade, e me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ouça meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembro meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpe desse jeito, assim não dá. Ouça meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpe desse jeito, assim não dá. Pra amar, pra amar, pra amar. Todo mundo liga assim, eu nem faço, ó. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou.

Fernandes com Sugar, aqui na programação do Caldeirão. Paula Fernandes, inspiração. Ainda curtimos o som do Jorge Mateus, ou Some ou Soma. E começamos aí com o som da Anitta, Essa Mina é Louca. Já já eu trago muito mais sucesso pra você que está ligado aqui no Caldeirão Musical. Não sai daí então, é rapidinho. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você. De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Caldeirão Musical rolando as melhores do seu final de semana. Agora tem o som do Wesley Safadão, Camarote. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e nem me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora cê está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora cê está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Faltou fidelidade, eu demorei, mas despertei. E já passou da conta toda vez que eu tentei priorizar o nosso sentimento. Mas na realidade você nunca se importou. Peguei histórias comprometedoras no seu celular e achei porque não teve tempo nem maldade pra pagar. Agora não adianta você vir se declarar, dizendo que me ama, não quer mais se separar. A parte colorida do seu dia, o beijo que te deixa sem ar, o cara que você se casaria, e agora não tem como perdoar. Consegue ser feliz e amar sozinho? Vou dar meu jeito e seguir o meu caminho. Contar história pra me desestruturar. Do seu dia, o beijo que te deixa sem ar, o cara que você se casaria. faltou fidelidade, eu demorei, mas despertei. E já passou da conta toda vez que eu tentei priorizar o nosso sentimento. Mas na realidade você nunca se importou. Peguei histórias comprometedoras no seu celular e achei porque não teve tempo nem maldade pra pagar. Agora não adianta você vir se declarar dizendo que me ama e não quer mais se separar. A parte colorida do seu dia, o beijo que te deixa sem ar, o cara que você se casaria e agora não tem como perdoar. Consegue ser feliz e amar sozinho? Colorida do seu dia, o beijo que te deixa sem ar, o cara que você se casaria e agora não tem como perdoar. Consegue ser feliz e amar sozinho? Vou dar meu jeito e seguir o meu caminho. Contar história pra me desestruturar. Na lei da vida, se errou, tem que pagar. Volume do ouvinte. Este é o Caldeirão Musical. Seu problema que não tem cor. Realize o que você deseja. Sorriso, a paz e o amor. Onde você esteja e vamos dançar. A vida é nossa maior riqueza. Flores, o ar aparece quando você chega. E não vamos cultivar a dor. Preocupa que não vale a pena. Segue as lágrimas que já chorou. Viva a felicidade plena. E vamos dançar. A vida é nossa maior riqueza. Flores, o ar aparece quando você chega. Ouça e sinta o som. Eu quero dançar. Também sou África. Quero espantar a dor. Porque eu sou amor. Cheio meu coração de paz. Com a força que você me traz. Que você me traz. Oh baby. Eu quero dançar. Também sou África. Dançar, também sou África, quero espantar a dor. todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Da primeira qualidade, você ouve aqui no Caldeirão, Skank, Gosto Dela, Nath Roots com Groovy Bom, Pixote, Lei da Vida, e começamos aí com Camarote, com Sono Wesley, Safadão. Daqui a pouco trago muito mais sucesso pra você, está ligado aqui na sua rádio. Não saia do Caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! Volta no seu rádio. Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Bora lá então, abrindo aqui mais uma hora no seu espaço de comunicação. Eu sou Danilo Reis, você está ouvindo aí o Caldeirão Musical. Duas horas só de música, além do nacional e internacional, você curte aqui da programação. Bora lá então curtir muito mais som. Aviões do Forró, fiquei sabendo. Caldeirão Musical. Em alta radiação. Ah, solta a voz aí. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinho, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. E não me ama e não quer mais voltar. Simbora, me ama. Com namorar, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Fiquei sabendo. Fala, Lia! É aviões! É aviões! Ouvi falar que você tá de namorado tudo, mas eu só passo tempo pra não ficar sozinho, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Que não me ama e não quer mais voltar. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim. Maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o, é o Caldeirão Musical. Just why? Hey, hey, hey, oh! volume do ouvinte. Caldeirão Musical. Desde o dia que a gente se amou, a alegria sorriu pra mim. Como eu gosto de te ver dançar, cê só me faz bem. Ei, se liga que você tem seu lugar. Desde quando você chegou, vem dançar, quero ver dançar. Eu te quero tanto. Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol. Seu sorriso é o que me faz feliz. Meu bem, nunca tive amor igual a você. Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol. Nunca tive amor assim. Meu bem, nunca tive amor assim. Esse amor, a alegria sorriu pra mim. Como eu gosto de te ver dançar, cê só me faz bem. Ei, se liga que você tem seu lugar. Desde quando você chegou, vem dançar, quero ver dançar. Eu te quero tanto. Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol. Seu sorriso é o que me faz feliz. Meu bem, eu nunca tive amor igual a você. Meu bem, ei, olho pra janela e vejo o brilho do sol. Nunca tive amor assim. Meu bem, eu nunca tive amor igual. Bem melhor. Little time, shit, I'm slipping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me. Só musicão que rola aqui na programação: Gorillaz com Frugal Inc, Naldo Benny, meu bem, Mark Russo e Bruno Mars, Up to Funk, Aviões Forró, fiquem sabendo. Daqui a pouco eu trago muito mais som pra você aqui na sua programação do seu final de semana. Segura aí! Non-stop. Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você! De volta no seu rádio! Caldeirão Musical. Abrindo mais um bloco aqui com o som do Creed, Don't Stop Dancing. At times life is wicked and I just can't see the light. A silver lining sometimes isn't enough to make some wrong seem right. Whatever life brings, I've been through everything and now I'm on my knees. But I know I must go on. Although I hurt, I must be strong. Because inside I know that many feel this way. Children, don't stop dancing. Believe you can lie. Wait. At times life's unfair and you know it's plain to see. Hey God, I know I'm just a dot in this world. Have you forgot about me? Whatever life brings, I've been through everything, and now I'm on my knees again. But I know I must go on. Although I hurt, I must be strong. Because inside I know that many feel this way. Children, don't stop dancing. Yeah.

alerta vermelho. Você está ouvindo Caldeirão Musical. Foi numa festa cheia de tuba de bri, e na vitrola um espiador do. Amei a luz e o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Relembrar o passado aqui com o som do Roupa Nova, Whisky Agogô, Bruninho Davi, Beija Flor Me Beija, Pequeno Menor, Namoradeira, e começamos aí com o som do Creed, Don't Stop Dance. Musicão esse, hein? Daqui a pouco trago o nosso último blog aqui do Caldeirão e já já tem bônus musical também. Não sai daí então. Não saia do Caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! Volta no seu rádio. Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Abrindo aqui o nosso último bloco aqui do Caldeirão. Aqui no seu final de semana você curte somente as melhores. Vamos lá então, abrindo um bônus musical com o som. Zé Neto Cristiano com esse novo som, Seu Polícia. Bora lá então curtir as melhores do seu final de semana. Bônus Musical. Bônus Musical. Você ouve agora. Bônus Musical.

empty street on the boulevard of broken dreams. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. By now you should have somehow realized what you gotta do. When the city sleeps and I'm the only one who walks beneath the shadows. Only one who walks beside me. My shadow haunts the only girl that's been there. Things I wish someone could go. Caldeirão Musical. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Caldeirão Musical é bem melhor. Hoje eu tô pegando. Muito bem solteira agora, quem não quer sou eu. Cheio de mulher à minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, pode conferir alguém. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Vem pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar. Da romance é ó, da balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Da romance é ó, da balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Arrocha, arrocha, fui arrocha. Ela não quis me namorar, perdeu. Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher à minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, posso conferir alguém. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Vem pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Encerrando aqui a programação, hoje eu tô terrível. Som de Cristiano Araújo, Tupac com Friends, Green Day, Boulevard of Broken Songs. E começamos aí com o som do Zeneto Cristiano, Seu Polícia, que foi o bônus musical. A programação do Caldeirão Musical vai ficando por aqui, galera. Voltando aí na próxima semana com mais uma super edição. Valeu pela audiência de vocês aí e um ótimo final de semana. Até mais, tchau, tchau. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical.